esperança. Mas sei bem que ouvi as meus pedidos. Tu deste-me tudo o que eu sonhava. Hoje canto e sou amada. Ser feliz. Tantas vezes que eu perdi a esperança, mas sei bem que ouvi os meus pedidos. Tu deste-me tudo o que eu sonhava. Hoje canto e sou amada. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Eles vêm de todo lado. A chuva ao sol sem ensaio. Agrupam-se em lugar sagrado. Os fiéis peregrinos unidos na cova da Iria, defundam em paz seus destinos, cantando à Virgem Maria. Apaga, liberta-se uma alma. no meu país. Só elas sabem como me agradar quando me dizem és o meu abrigo. E de olhos a brilhar me dizem vou-te amar e eu quero ficar contigo. Portuguesa, tenho a certeza no seu sorrir. Só elas sabem como me agradar quando me dizem és o meu abrigo. E de olhos a brilhar me dizem vou-te amar e eu quero ficar contigo.

sabendo a nostalgia, a brisa bem salgada, a praia está vazia, desolada. As sombras vão cair, o sol já me anoitece, só sinto a areia fina que arrefece. Setembro foi um mês, eternidade. Setembro sabe amar e a saudade. Nas memórias que teço, não esqueço esse encantado verão que me deixou ancorado só na as memórias que teço, não esqueço esse encantado verão que me deixou ancorado só na solidão. O céu desfaz-se em cinza no longe em que se perde. O mar já não se veste de verde. E lembro o mês azul passado junto ao mar, só por ti para te recordar. Setembro foi um mês eternidade. Setembro abraçar-te nesta melodia, abraçar um molde de água fria e morrer sem companhia. Enganar-me na casa de banho, perguntar as horas a um estranho e o medo de ficar para ti. Habitualmente pensa-se só como viver, como morrer, viver com mais gente. Ao som da chuva moderada, dançar com a minha namorada, enquanto eu vou fugir para a estrada, ficar ouvir a trovoada e mover-me sem companhia, o medo de ficar para ti, no meio de perder um amigo, saber se ligo ou não ligo. Habitualmente pensamos sós, dança-se e fica-se só. Contigo, sem ti, mas comigo, habitualmente. Com barra, nem viola, nem guitarra, nem espetadelas furtivas das cozinhas. O tempo cravou a garra na alma daquela casa onde às vezes petiscávamos sardinhas, quando em noites de guitarra e de barra estava alegre a Mariquinhas. As janelas tão garridas que ficavam com cortinados de chita às pinguinhas, perderam de toda a graça, porque é hoje uma vidraça com cercaduras de lata às voltinhas. E lá para dentro quem passa hoje é para ir aos pinhões entregar ao usurário umas coisinhas, pois chega esta desgraça, toda a graça da casa da Mariquinha. Para terem

máfias ainda comeu os tomates daquele senhor. Andam para aí a dizer que ela é muito madreira e que um dia comeu tão bem os tomates do senhor Vieira. A cara da minha vizinha, ela come tudo, come tudo, sim senhor. Imaginem vocês ainda comeu os tomates daquele senhor. A cara da minha vizinha, ela come tudo. Imaginem vocês ainda comer os tomates daquele senhor. Incha a farta dos tomates, isto foi um grande mistério. As velhas da minha terra fizeram guerra contra os velhos solteirões, para aqueles todos que ainda se aguentassem, que bem prestassem com suas obrigações. Porque há velhotas que precisam muita ajuda de certos velhos que delas sabem cuidar, entre as idades dos 70 e 90, desde que haja ferramenta para trabalhar. Se as velhas são atrevidas, também os velhos às vezes são. Por não cuidarem das velhas, que às vezes falam e têm muita razão. Pois uma velha para onde fala nunca mente, é muito franca no que diz e tem um valor. E se algum dia apanha febre e fica quente, há que haver velho para bater esse calor.